Começa agora aqui no Canal 2, Gira Som. A seguir, não perca Target Brasil.

todo mundo é namorar. Tempo de matar saudades nas aldeias ou cidades. Há foguetes pelo ar. Ao domingo vai passar a procissão. Depois mais um bailarico, bom verdinho, bom chouriço com presunto e salpicão. É tempo de festa. Aguenta-te com esta, a culpa não foi minha.

ter-me para ti, bebê. Não aceitas nem queres aceitar que já sou uma mulher. Já está na hora de veres como sou. Também por mim o tempo passou e já te olho com outro olhar. A criança que antes tu vias, hoje é mulher e tem fantasias. E a maior delas é poder te amar. Pois tu não vês, ou não queres ver, nem aceitar. Continuas chamando-me assim. Não aceitas nem queres aceitar que já sou uma mulher. Continuas chamando-me assim, bebê. Continuas a ter-me para ti, bebê. Não aceitas nem queres aceitar que pudesse crescer. Afinal, eu não te quero de maneira igual. Já vejo outras coisas em ti. Pois a criança que tu conheces hoje é mulher e tem fantasias. E a maior delas é ter-te para mim. Não queres ver, eu cresci. Continuas chamando-me assim, bebê. Continuas a ter-me para ti, bebê. Não aceitas nem queres aceitar que já sou uma mulher. Continuas chamando-me assim, bebê. Continuas a ter-me para ti, bebê. Não aceitas nem queres aceitar que pudesse crescer. Sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web. Foi no lindo mar azul que te encontrei, meu amor, numa terra lá do sul.